E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinero Shimbun, edição número 78, que deveria ter saído há duas semanas atrás, mas não deu. Acontece, né? Coisas da vida. Hoje o Luke não tá aqui por questões pessoais, ele não tá gravando esse podcast, mas eu tô aqui com o Patrick. E aí, beleza? Então, Patrick, como é que foi essas quatro semanas, três ou quatro semanas que a gente não tá gravando? Ou que a gente gravou e não deu certo? Deu umas tretas muito loucas. Mas ainda, eu não fiz muita coisa, eu tive prova na faculdade, eu comecei a assistir umas séries e tô terminando de ler o primeiro livro do Game of Thrones, mas é isso aí, não é muita coisa. Você viu algum filme no cinema essas semanas? Eu ia ver o Godzilla, mas daí eu furei na última hora, daí não fui. Eu ia eu e meu amigo, mas daí no final não fui. Porra, cara. Que foda, hein? Então, minha vida, por incrível que pareça, parece estar mais interessante que a do nosso amigo. Então, até peço desculpas ao pessoal. Eu tive um problema com a internet, um problema grande com a internet. Ficaram técnicos e técnicos vindo pra cá. Eu tive que mudar a fiação toda da internet pra poder resolver. Mas tá ok. E eu tive um outro problema com o meu computador. Nossa, que merda. Deu um pau na saída de áudio, na entrada e saída de áudio. Então... foi a última gota que faltava dos problemas que o computador estava dando pra eu comprar o novo computador. Criou então, vergonha. Não criei vergonha, né, cara? Eu tomei coragem porque é dinheiro demais, né, cara? É verdade. Mas bem, então, fora esses problemas, eu não vou falar muito sobre questões de faculdade, coisas assim, isso não interessa, mas eu vi alguns filmes, queria comentar aqui rapidinho. Godzilla, eu gostei, muita gente não gostou, eu tô vendo por aí, muita gente realmente não gostou. Acho que fiquei meio triste com isso. Eu gostei muito das menções que ele fez ao Godzilla clássico. Muita gente, quem gostou muito disso, dessa parte das menções e tal, e da dimensão do monstro, que é absurdamente grande, assim. É dar tipo uns 2, 3 Jägers. Meu amigo falou que é bem gigante mesmo. É assustador, cara. Eu gostei muito de algumas coisas do filme. Tem uns takes no filme, por exemplo, tem uns takes dentro de um carro, na hora que o Godzilla tá se levantando, o cara assim, um carro, aí a câmera, ela vai pegando tipo ele de baixo pra cima. É muito, muito foda, cara. Você vê a dimensão dele, é assustador. Eu não vou recomendar ele aqui nesse podcast, então por isso eu tô falando. Vale a pena, sei que muita gente não curtiu, mas se você ainda vai no cinema ver Godzilla, se o Godzilla ainda estiver no cinema quando você ouvir esse podcast, talvez o cara esteja ouvindo isso aqui, sei lá, em 2015, 2016, vai saber. Sei lá, vai saber. Se ainda estiver no cinema, então a minha dica é vá sem esperar nada excepcional, né? Uma história brilhante e tal. Vá pelo show-off da coisa. É um monstro gigante, o que mais se precisa? É porque assim, eu tenho que admitir que não é um Pacific Rim. Tem coisas que pode te irritar, tem coisas que você vai gostar pra caramba, mas assim, vá sem toda essa expectativa louca de história fenomenal e tal, tal, tal. Não, cara, é só você ver Godzilla, classicão, o pessoal respeitando Godzilla, que isso é legal, e não tem o cara do Curtindo a Vida Doidado. Fora Curtindo a Vida Doidado, eu acho que eu não me lembro de outro filme que eu gostei com ele, cara. Então, é porque o cara foi um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Então a carreira dele acabou ali, praticamente. Tem o cara do Breaking Bad. Tem o cara do Breaking Bad. Tem o cara do Kick-Ass. Ah, yeah. Tem o Ken Watanabe, tem uma galera que curte aí o Ken Watanabe. Mas não vá pra ver os atores, vá pra ver o Godzilla. É o que eu tava falando. Vá pra ver o Godzilla. Então, é isso aí. Eu vi também o X-Men, que não sei se alguém vai indicar, então prefiro não comentar muito, só sei que eu gostei. E ele meio que dá. Já tava falado, então acho que isso não é spoiler, mas ele meio que dá um reboot na série, para algumas pessoas não estejam aceitando isso, mas sim, que algumas coisas, não é que não valem mais, é que o pessoal pode refazer, sem quebrar a cronologia. É como se assim, rebootou, mas não rebootou, assim, pode ser que valha, pode ser que não valha. Se o cara quiser fazer um outro filme na mesma época de que um filme anterior, um certo filme, alguns certos filmes anteriores, a maioria, né, dos filmes anteriores passaram, pode fazer. Mas bem, o filme é legal, o filme é bem maneiro. Muita gente tá dizendo aí que é o melhor filme da Marvel, não sei o que, blá blá blá. Eu ainda prefiro Vingadores, mas é um filme que vale a pena. É bem grande, por sinal, mas é muito divertido. Então, vale a pena. Só queria dizer uma coisa legal, que com os Vingadores no cinema, é a primeira vez que num cinema em que na mesma semana está no ar 3 filmes de super-heróis e 3 filmes de super-heróis da mesma empresa. Então, ao mesmo tempo que está no cinema, quando eu tô gravando isso aqui, X-Men, o Dias do Futuro Esquecido, ou como diria o pessoal do MDM, Dias do Futuro Melhor. O Capitão América e o Soldado Invernal, ou The Winter Soldier, e o Espetacular Homem-Aranha 2, né, aquela bosta, né? Na verdade, eu não achei tão merda assim, o Luke... E todas as gravações falhadas, ele fala, não gostei do filme, não gostei do filme, e no final não vai pro Ares. Não, pior que o Luke, acho que a única coisa que o Luke sente disso, da gravação que a gente teve, que não deu certo, é que ele ficou, tipo, 20 minutos falando desse filme. É bem tenso, assim. É um filme criação, é um filme que dá pra ir divertido, mas foda-se. Eu vi o Prado Futuro, que é o filme mais novo do Wagner Moura, que eu particularmente não gostei. É um filme bem cara, quero ganhar um prêmio. Eu acho que é assim, o problema do filme não é esse, mas eu acho desnecessária a quantidade de cenas de sexo homossexual no filme. Nossa. Mas assim, o filme tem vários problemas e esse não é exatamente um deles. Se quer citar motivos bons, é que a trilha sonora é legal e a direção de arte também é muito boa. Mas eu fiquei um pouco irritado com o cearense que os caras fazem, que não me parece cearense assim, mas tudo bem. E eu vi o filme da Scarlett Johansson, Sob a Pele, aquele sim, que ela aparece nuazinha, tal e tal. É um filme interessante, um filme lento, não é um filme também tão fantástico assim, um filme de arte. Mas é legal, uma ideia diferente pra essa questão de tratar extraterrestres e tal. Tem uma cena lá até que dá um sustinho de uma hora pra outra. Mas é um filme que, se você não vai pela qualidade do filme, que não é uma história tão brilhante, pelo menos tem um motivo de você ir pra ver a Scarlett Johansson nu em várias, em várias cenas. E assim, eu vou te falar, cara. Tá lindo. Eu tenho que admitir, tá lindo. Outras coisas aconteceram, mas não quero perder tanto tempo assim na introdução. Então é isso aí, galera. Vamos então pra parte de notícias, que a semana vai ser um especial, que a gente vai falar sobre alguns trailers dos blockbusters que vão vir por aí. E... em homenagem, inclusive, àquela área, antiga área de trailers, de bem, bem antiga área de trailers do nosso podcast. Então, a gente vai falar sobre alguns blockbusters e falar sobre um filme de um cara que nós adoramos. Ou pelo menos que eu e o Luke adoramos. Isso contou o Patrick ainda. A gente vai falar do trailer, que esse já não é blockbuster, mas vocês vão entender. Então vamos falar primeiro do trailer do Guardiões da Galáxia, Guardians of the Galaxy. E Patrick, começa aí, cara. Eu falei muito na introdução, então quero que os ouvintes escutem sua voz. Bom, Guardiões da Galáxia eu não sei, porque eu nunca li quadrinho deles. Cara, ninguém leu praticamente Guardiões da Galáxia. Eu nunca tinha ouvido falar deles, até eu ouvi falar do filme. A mesma coisa. Mas o trailer é bem da hora, ele parece que vai ser uma mistura meio de ação com uma coisa meio comédia, então eu curti bastante. Os personagens são bem zoadão, tem aquele cara que parece uma árvore. Eu achei válido. Tem alguma cena assim no trailer que você achou maneira e tal? A parte mais engraçada, assim, pelo menos pra mim, do trailer foi no começo, que ele tava explicando pros caras quem ele era. Como é que é? Star... Star-Lord. Star-Lord, isso. Você não conhece? E todo mundo ficou se olhando. Eu achei muito engraçado, mas parece ser bem interessante. Acho que esse eu vou ver, sim. Algumas pessoas dirão que é uma brincadeira com o próprio Guardiões das Galáxias, que ninguém conhece. Eu não sei. Pode ser. Eu acho que foi proposital, não. Só aconteceu. Eles não iam, sei lá, não, acho que eles não iam se zoar a esse ponto. É uma perspectiva diferente, assim, tipo, de super-heróis, entre aspas. De 0 a 5, quantos Batmosfera da Fruta você dá pro trailer de Guardiões da Galáxia? Ah, é um 3,5. Foi bom, mas não foi tão bom, assim. Foi mais engraçado do que empolgante, assim, nossa, um filme de ação. Não, mais engraçado. Cara, eu gosto muito de filmes no espaço, né? Essa temática espacial. Inclusive, eu acho que ele é muito mais um filme de um esquadrão, que você falou, um esquadrão meio que tem ação, mas ele é mais engraçado e é no espaço, do que super-heróis propriamente dito, né? Não é bem super-herói. Sim. Mas eu curti muito a música tema do filme, eu acho bem legal aquela batidazinha leve, que no meio da ação do nada começa a batida leve, uma música engraçada. Uhum. E, cara, eu gostei, assim, no geral. Um dos grandes motivos pra ir ver esse filme de cinema, que eu espero ir ver esse filme de cinema, é pra ver o Guaxinim de Trabuco. Guaxinim muito zoado. Tem o cara lá que é dublado pelo Vin Diesel, a árvore é dublada pelo Vin Diesel, uhum, né? Exatamente. E, cara, eu acho que pode ser um filme legal, pode ser um filme maneiro. É, não tô com grandes expectativas pra uma história fodona e não sei o quê. Mas parece um filme interessante. Não sei se eles vão ligar esse filme ao universo Marvel atual dos cinemas. Mas se ligar, eu tô curioso pra saber o que, que eles vão fazer, cara. Tô bem curioso. Sim, eu falo, não vai ser tanto pela história, mas parece ser um filme que vai ser divertido de assistir. Exatamente, parece um filme que é aquele filme que você vai pelos efeitos especiais, você vai pelas piadinhas soltadas de última hora e tal. Os personagens zoados, é legal. Você fica pensando, por exemplo, essa árvore, esse Guaxinim não parece um personagem saído de um videogame, sabe? Parece, tipo, tem mesmo. Então você vê que o cinema chegou a esse nível de tecnologia. Claro, é um homem árvore. É maneiro, cara. E é um cara que são personagens que vão aparecer teoricamente o tempo todo, não só uma cena aqui, uma cena acolá, uma parte dele. Isso, é verdade. Eu curti, eu concordo com você, eu dou uns 3.5 Batman Feira da Fruta também. Olha aí, concordando. É isso aí. Então vamos mudar aqui pra uma franquia clássica que está voltando aos cinemas, que esse muito é falou sobre mudanças que ocorreram por causa do seu produtor, o seu Michael Bay. Inclusive, eu não coloquei o outro filme, Blockbuster, do senhor Michael Bay aqui, que eu acho que já tá num hype muito... É, não sei, eu acho que não precisava comentar. Mas vamos falar então sobre o trailer, o segundo trailer, né, do Teenage Mutant Ninja Turtles. Só uma coisa, lembrando que os trailers vão estar na postagem, link para os trailers, para vocês saberem quais os trailers que a gente está falando. Falei do segundo trailer do Guardiões das Galáxias, agora o segundo trailer do Teenage Mutant Ninja Turtles, as Tartarugas Ninjas. Sim. A franquia clássica, isso. Acho que isso é um dos quadrinhos. Eu não lembro agora muito bem da história toda. Eu conheço ele por causa dos filmes dos anos 90 e dos desenhos. Eu conheço mais por causa dos desenhos, eu assisti o filme, eu já era maior, assim, mas o desenho eu assisti desde pequeno. Eu assisti o desenho, cara, na mesma época que passava o desenho, passava o seriado live action do Tartarugas Ninjas. Nossa, nem sabia que isso existia. Quando eu era criança, eu achava animal, cara, sabe, aquelas tartarugas. Tipo, uhum. Design mesmo, assim, a qualidade não era tão boa, entre aspas, que também não é boa do filme, mas a mesma skin, mesmas coisas do filme e tal, eu achava muito maneiro, cara. Mas assim, o desenho também era legal, não era essas coisas todas, mas era legal e tinha uns bonequinhos, né? Todo mundo queria ter os bonequinhos dos... E eu me lembro que a febre era o Rafael, porque ele era o badass, né? Todo era, mania, nos 90 era dos badass. Eu não sei o nome dele, porque eu não lembro o nome dos personagens, mas o meu favorito era o que usava os nunchakus. É o Michelangelo, né? É o de Dana Laranja. O que era mais engraçadinho, ele usava os nunchakus, fazia umas piadinhas. Se não me engano, é o Michelangelo. O Rafael é o que usa a bandana vermelha, o B10, que era irritado com tudo. É o que usa o bastão? Não, que usa as adagazinhas. Ah. O que que usa o bastão, eu acho que é o Donatello. É difícil de lembrar, faz tanto tempo. Mas bem, eles estão vindo com uma nova roupagem muito louca, tão absurdamente grotescas, vamos dizer assim. Estão mais parecidos com o quadrinho agora. É mais parecido com os primeiros quadrinhos, né? Sim. E não sei, assim, eu achei mais ou menos, achei os efeitos muito legais do trailer. As piadinhas eu não curti tanto, mas eu gostei das cenas de ação do trailer. A câmera lenta que aparece lá uma hora, eu fiquei assim, desnecessário, né? Mas bem. Mas não sei, cara, assim, eu não tenho muito o que falar se é ruim ou não esse visual novo das tartarugas, porque eu acho que é uma coisa que você vai ter que assistir pra ver como é que isso fica, a fluidez deles e tal. Porque era legal os animatronics dos filmes antigos, então eu fico meio... Sim, era tipo Família Dinossauro e era legal, era da hora. E agora a gente vê ele com modelos completamente digitais, né? Vamos ver o que vai ficar, não dá pra... pra saber. Agora, o que eu fiquei meio assim é nessa questão do roteiro do... Os caras criaram as tartarugas do nada. Eu gostava daquela ideia. Ah, sim. Criamos super-heróis. É, essa ideia do criando tipo, super-herói. Tipo, se tu vai criar um super-herói, por que tu vai criar uma tartaruga ninja? E eu achei legal, cara, que ele... Eu vi só tem uma cena de relance que o cara tá com a katana que aparece o Mestre Splinter. Mas é muito de relance. Eu quero ver o Mestre Splinter, sabe? Mas esse negócio de criamos super-heróis e tal, eu não sei, assim, eu não sei nem se o quadrinho tinha exatamente isso, mas eu gostava muito da origem do desenho, né, que é a ideia de que caiu, né, o tal líquido absurdo que criaram, eu não lembro qual o nome, nas tartarugas, e elas por causa disso se transformaram, porque era uma origem também muito a La Godzilla, essas coisas tóxicas, radiação. Sim, mas é mais legal isso do que criamos umas tartarugas para serem super-heróis. Fica meio, sei lá, cara. É da hora. Eu achei da hora. Por que tartarugas? Porque não vamos criar um exército de Capitães América? É? Um bicho mais rápido, sei lá, né? Guepardos, ou guaxinins. Não sei, cara. É porque, assim, a tartarugas ninjas, ele é tipo antítese, porque a ideia do tartaruga, você pensa sempre na ideia de um ser lento e não sei o quê. Ninjas são exatamente o contrário, né? São seres extremamente rápidos que se escondem nas sombras e tal. Sim. Não tem nada a ver com essas tartarugazinhas, porque elas são show-off. Uma coisa que eu vi nesse trailer, eu acho que tu deve ter tido a mesma impressão, é que o trailer começou meio sombrio, assim, mais dark, e no final terminou o comedião. Pois é. Zodão. Pois é. Esse negócio do criamos e tal, é tipo... como é que ele fala? O crime chegou a um nível em que não tá tendo mais como controlar, e pra isso precisam de heróis. Só que heróis não surgem do nada, os heróis têm que ser criados. Isso aí Sim. Ainda fica um negócio de tipo: o cara que criou eles vai ser o Vingador? Não! Vamos ver, né? Não tem como a gente falar tudo antes do filme em si, tá? Aparecendo, vamos ver se tem novos trailers, mas a priori eu dou um 2 Batman Feira da Fruta. Apesar de eu achar legal as cenas de ação. Eu, de novo, dou 3,5. Ah, porque sei lá, é uma coisa que eu via quando era criança e agora vai meio que mudar. E tem aquela coisa da geração de agora também, né? A geração de agora nunca viu o antigo, então pra eles esse é o novo. É verdade, cara. Eu acho que eu só tô meio que cri por causa que eu gostava dos animatronics. Eu também gostava. Pra quem viu na época... É bem estranho, mas pra quem nunca viu, é normal. Ou nem tanto tartarugas ninjas. Vai saber as crianças de agora. Pelo menos o Michael Bay não manteve a ideia lá junto com a sua equipe de eles serem alienígenas. Ainda bem que isso não toca. Aí realmente eu anoto e lá pra baixo. Eu dou um 2,5, vou aumentar um pouco. É verdade. 2,5 baixo, minha filha da fruta. Ficar ali no meio. Não é um trailer ruim. É só não é também tão incrível. Não sei. É isso aí. Vamos então falar de Dawn of the Planet of the Apes. Como é que é o nome em português? E? Acho que é Planeta... A Queda do Planeta dos Macacos. Não, Dawn não é queda, é... É, esse Dawn não é queda não, cara. É amanhecer, se não me engano. Ou florescer, uma coisa assim. Ah, entendi. Deixa eu tentar ver se eu acho aqui o nome. É Planeta dos Macacos, O Confronto. Sério? Sério. Nossa, que merda. Que bosta, né, cara? Nada a ver. Tava falando, esse com certeza é o filme que eu... Desde que falaram que eu fazer, é o filme que eu mais esperei de todos. Com certeza. Então, fale aí você do trailer. O trailer não me chamou muita atenção, mas eu digo... A minha expectativa pro filme, desde que lançou o primeiro, foi muito boa. Eu até tenho o DVD aqui em casa, de tanto que eu gostei do filme. Do... Esse dois aqui. Como é que é? O do Rise. Acho que é Rise, né? Ah, Rise, sim, mas o... É porque eu gostava do título em português, pelo menos Macacos, a origem, pronto. Ah. Porque... O meu tá Rise na capa. Mas ok, vai lá. Então, o trailer, ele... Sei lá, é que o primeiro filme... Eles diziam que ia ser uma guerra dos humanos contra os macacos, e no final não foi, eles só atravessaram a ponte lá, né? E foram pra floresta. Não foi uma guerra. Porque foi início, né? A origem. Mas esse aqui parece ser mais da hora, porque eles já criaram uma civilização, e tem o comandante, tem todas as hierarquias. Tu conhece a franquia do Planeta dos Macacos? Cara, eu não vi todos os filmes. Eu lembro que o primeiro eu vi, aquele lá, o classicão. O classic... Eu não me lembro da história. Ou do Tim Burton, que é triste. Mas... Não, eu vi o que o final é, tem a estátua da Liberdade na praia. É, porque o do Tim Burton eu acho que tem, só que ele volta pro planeta da Terra quando vai chegar, aí tá os macacos já mais velhos dominando o planeta. Não, eu vi o antigão, o bom. Sei. O que o pessoal fala bem. Eu não vi todos, mas eu nem me lembro, faz tanto tempo que eu vi. Eu vi ele e, cara, eu não vi todos, eu vi o primeiro e o segundo, eu acho. Que o segundo é quando os macacos vêm pro planeta Terra. Alguns deles, né, macacos do primeiro filme. Mas há uma mitologia por trás disso. A existência do Caesar não é do nada. Ele existe, ele é do terceiro filme. Terceiro e quarto filme contam exatamente essa, seria essa transição, né? Tal. Sim. Só que a origem mudou aqui e eu achei do caralho o primeiro filme, concordo. Eu tô empolgado por causa disso. Foi muito bom o primeiro filme. Mas o que eu tava falando, eu não me lembro do personagem principal, o cara que criou o Caesar, mas eu não entendi. Ele tá nesse filme ou não tá? Porque eu não me lembro da cara dele. Ah, eu acho que não. Eu acho que o... Porque eu tive a impressão que ele foi esquecido, né? James Franco não tá, não. É porque, tipo... Não é, cara. O importante é o Caesar, não é? É, igual... É, tipo, o final do primeiro filme, eles deixam bem explícito, né? Que é a separação. O Caesar, ele fala, Caesar's home, eu tô em casa. Então, foi meio que a separação dos dois, né? É o protagonista, é o Caesar, cara, e o... Sim. Andy Serkis, cara. Porque o cara é foda, puta que pariu. O cara é só um macaco do caralho. Porra, é muito foda, cara. Ele grita no lá pro Malfoy. Foda com esse capirralho aí. Foda. Mas sim, estamos falando do trailer do segundo filme. Eu curti bastante o trailer, mesmo que eu gostei do primeiro filme, eu já tava esperando bastante o segundo filme. Foi bem da hora, foi mais do que eu achava que seria. Eu não achei que eles iam fazer, tipo, uma guerra mesmo, os macacos vindo pra lutar mesmo com os humanos, serião. E pelo trailer parece que vai ter uma guerra louca. Vale ressaltar, eu acho interessante, é que assim, se fosse uma guerra, naquele ponto do primeiro filme, os macacos iam se fuder. A humanidade ainda é muito mais avançada, tem todas as armas e tal. Só que nesse segundo filme ele faz sentido por causa da ideia da origem que teve o vírus que... Sim, é o que eu ia falar, do vírus. Que matou a maior parte da população. Então você já não tem aquela galera e com aquele poderio militar, no geral. Agora é um pessoal oprimido. E macaco, eles têm medo que os macacos tomem a cidade. E outra coisa é exatamente essa, assim... Tendo essa guerra ou não, quem tá iniciando a guerra não são os macacos, são os seres humanos. Sim, os macacos que não querem conviver com aqueles macacos inteligentes. Sim. Então o trailer até mostra, né, do cara querendo conviver com os macacos, dizendo que eles querem a paz e tal entre eles, só que ou sempre tem aquele cara que pega o papel de líder e que vai fazer muita gente ir pro lado dele e vai dar a merda toda. Que nesse filme é o Gary Oldman, que eu acho foda, porque eu acho o Gary Oldman um ator do caralho. E fazendo Over Hector, né, ainda mais. Cara, eu gostei, cara. Eu gostei muito das cenas do trailer do Caesar falando, porque ainda mostra que ele não tá fluente. Isso é muito estranho se nada ele começasse a falar normal com os humanos, sabe? Ah, sim. Ele ainda fala meio tipo, e agora? Mim, casa... Sim, e ele parou de conviver com os humanos também, não tem como ele evoluir de uma hora pra outra. Ele tá convivendo só com macacos agora. Pois é, cara. E o legal, acho que de certa forma, pelo menos pelo trailer, você torce pelos macacos, cara. Mas é claro que eu vou torcer pelos macacos. Fantástico, sabe? No final você tá torcendo pelo inimigo, de certa forma. É. Porque como a gente já sabe o futuro, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Que a humanidade vai ser extinta e tudo. E mesmo assim você tá torcendo pra eles. Pois é, eu quero ver até onde essa franquia nova, essa nova volta, ou esse reboot, talvez, do Planeta dos Macacos vai chegar, cara. Quero ver. Tô torcendo pra que continue. E esse terceiro vai ser, tipo, a proliferação da Era dos Macacos, e ou já vai ser meio que baseado no primeiro filme. Eu tô curioso pra saber aonde que isso vai chegar, cara. E também eu quero ver mais Andy Serkis aí, porque o Caesar é um personagem do caralho. Muito foda. Caesar é foda. Caesar é mágico. É isso aí. In the future. Então, quanto bate uma Senhora da Fruta pra Dawn of the Apes? Pode ser já o motivo do filme. Dou 5 Batman na Feira da Fruta. Caralho. Gostei demais. Ó, toma cuidado que a gente tem uma mania de quando a gente dá uma nota muito alta, às vezes dá merda. A gente falou sobre Prometheus, cara, que a gente achava os trailers lindíssimos, absurdamente incríveis, do caralho, pra babá. A gente tinha dado 6 pros trailers, sabe assim? Nota do máximo da nota. E quando a gente vai ver o filme, é aquele cu. Ah, merda. Pois é. Mas acho que o Planeta dos Macacos não tem como ir por esse caminho, não. Eu vim pra revolucionar, cara. Eu vim pra revolucionar. É isso aí. Viva la revolução dos macacos. Cara, eu vou dar um 4.5. Eu gostei bastante do trailer. Eu tô com uma expectativa alta pra esse filme. Eu não acho que é perfeito, mas eu gostei muito. Eu dou um 4.5, então. Isso foi bom mesmo. Então, vamos pro trailer, então, mais um da musa Scarlett Johansson, filme Lucy, próximo filme de ação da Scarlett. Esse filme meio que vem com um futuro blockbuster pela Scarlett, por ser um filme de ação, né, que acho que deve ter gente considerando como seria um filme se fosse da Viúva Negra, entre aspas, aquela que tem habilidades a mais. E eu achei legal essa ideia de que você tem uma personagem em que, por uma certa ocasião, ela vai ganhar habilidades a mais, que vai ser, no caso, ela vai ganhar uma espécie de controle do cérebro, ela vai começar a utilizar mais do que aquela velha ideia do 10% do cérebro, que não é verdade, mas tudo bem. É muito menos que 10. Mas ela meio que está usando a capacidade, vai aumentando a capacidade dela, e com isso ela vai ganhando superpoderes, né? Ela vira o Dio na porra do filme, então. Tem um filme meio antigo, eu não me lembro o nome muito bem, que o cara, ele também consegue, ele toma um remédio que ele consegue usar 100% do cérebro dele. É o do Brasil, tipo... Sem Limites, cara. É muito bom. É, esse aí mesmo. E esse aí, ele traz uma ideia diferente, que tipo, se tu conseguir usar o teu cérebro a mais da capacidade, tu vai ganhar, além das habilidades humanas, tu vai ganhar habilidades sub-humanas, tipo, controle meio que das coisas. É da hora essa nova visão. Eu agora fiquei confuso com a tua frase, tu tá falando que o antigo, se esse filme é antigo, ele dava habilidades a mais, ou esse daqui que dá habilidades a mais? Esse que dá. O outro, ele conseguia lembrar de coisas que ele leu uma vez na vida e tudo. Mas esse, ela ganha coisa sobre-humana. Ela vira uma hacker do caralho, do nada. Sim. Mas, como eu disse, ela vira o Neo do Matrix, literalmente. Ou quem vê aí ela, quem acompanha o One Piece, ela aprende a usar o Haoshoku no Haki. Não faço a mínima ideia do que tá falando. Aquela habilidade dele dela desmaiar todas as pessoas lá. Eu não assisto One Piece. Não, tudo bem. Não é bem isso também, poder, mas eu só tô falando que eu sou fã. Mas bem, cara, eu gostei das cenas de ação do negócio. Essa ideia nova do 100% do poder e tal é legal, mas é muito... Como é que eu posso dizer? É muito... suspensão de crenças, sabe? É muito absurdo certas coisas. Se você tiver 100% do seu cérebro, quer dizer que você seria Deus? Sei lá. Não tecnicamente, porque tu não saberia de tudo e... Sabe o que eu pensei? Não tem como a gente saber como seria 100% do cérebro. É. Como é que a gente vai saber? Pois é, mas esse filme tem um lado de descrença, eu acho difícil também. Meio que você, eu acho que se você usasse mais do que 10% do cérebro, uma capacidade a mais, seria muito mais parecido com um filme do Bradley Cooper que a gente falou, o Sem Limites, do que um filme como esse, com super habilidades, né? Tem um outro filme também que dessa questão do que usa a mais do cérebro, que se eu não me engano é o do Jim Carrey, o da Mente Sem Lembrança, eu não lembro agora, cara. Que é também sobre um cara que houve um acidente com ele, aí ele tá com uma espécie de tumor no cérebro, só que esse tumor acaba aumentando as capacidades dele, e ele também acaba tendo meio que superpoderes lá. Lá não era tratado de nessa forma de ação e tal, que ela tá tentando se vingar de sei lá quem, ou sei lá quem quer raptar ela. Mas eu gostei da cena de ação, só acho que é meio descrente. Eu sempre pensei que se você tivesse que usar 100% da capacidade de cérebro, se você tivesse controle total do cérebro, você ia ser uma merda. Porque você ia ter que... Ia pirar. Não é nem pelo pirar, cara. Que você ia ter que ficar pensando em todas as funções do seu corpo, sabe? Assim, você ia ter que ficar pensando e dizer, coração, bata agora. Pulmão, faça seu movimento e tal. Não pode dormir? Que porra é essa? O que eu vou fazer? Se eu esquecer alguma coisa, eu morro. É? Verdade. Eu ficava pensando assim, sabe? Eu não sei. Mas gostei do trailer. Tem a Scarlett. Mas só não é tão espetacular assim quanto eu espero. Ela parece ser meio invencível, né? Ela foi retratada como invencível, porque nada consegue atingir ela. E ela consegue desviar de tudo, controlar tudo. Tô falando da Vera Neo de Matrix. Ela é o escolhido. Então a moral do filme vai ser a evolução do cérebro dela até conseguir chegar a 100%. E o que vai acontecer quando chegar a 100%, né? Ou ela vai morrer. Ou, como diz ali, né? Evoluir. Evoluir. Pois é. Vai que ela vira o ET do Sob a Pele. Eu espero que não. Eu espero realmente que não. Notas. 3,8 Batman na Feira da Fruta. 3,8? Porra. E é porque tu gostou mais do que o do 3,8. Guardiões da Galáxia do Ninja Turtle. Cara, eu vou dar 2,5 também. Pra Tartarugas Ninjas. Eu vou ver, com certeza. A Scarlett Johansson é tipo minha nova musa. Como a gente na época de Quarteto Fantástico, entre aspas. Eu vi tanto filme merda da Jessica Alba na minha vida, cara. É foda. Mas a Scarlett, pelo menos, ela não me decepciona tanto. Os filmes dela normalmente são legais. Então, é isso. 2,5. Fiquem aí com Lucy. Então agora, por último, não blockbuster, que a gente tava comentando e tal, é um filme chamado Tokarev, ou Rage, no original, que é um filme estrelado por nada mais, nada menos, que o senhor Nicolas King Coppola Cage. O deus da atuação. O cara que tá em todos os filmes. O cara que é foda, como é que eu posso dizer? Que ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, ele consegue fazer todos os papéis. Tudo que ele tem que fazer é botar uma peruquinha, uma barba, não sei o que, ele automaticamente muda pro novo papel. Seu Nicolas King Coppola Cage é fenomenal, cara. E nós adoramos, ele é demais. Você é mais novo, não sei como é que seu conhecimento desse fenômeno cinematográfico, né? Desse ser que alguns acreditam, inclusive, que ele é quase um vampiro. Tem fotos aí dele nos anos de 1600, sei lá quanto. Ah, eu vi. Ele que é o sobrinho do senhor Coppola, que fez um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Que é O Poderoso Chefão. Então, sempre que tem um filme novo, a gente fica nessa, né? Porque, querendo ou não, tem aquela ideia de que pode ser uma merda do caralho, ou pode ser um daqueles filmes legais que ele faz de vez em nunca. Que antigamente fazia sempre, mas agora de vez em nunca. E, cara, sabe o que eu gostei desse filme? Eu tava vendo, ontem de madrugada, tava passando mais uma vez o filme 8mm. Você já chegou a ver esse filme dele? Acho que não. É um filme bem mais pesado, assim, que é um filme que ele é um detetive particular. Aí tem uma senhora que contrata ele porque quando o marido dela morreu, ela encontrou um filme de uma garota, tipo um filme pornô de uma garota sendo morta. E ele acaba descobrindo que essa garota foi morta de verdade. Ele acaba indo atrás dessas pessoas que mataram ela, porque ela, se ele não fosse atrás, elas iam querer acabar com a família dele. É bem tenso, assim, porque ele fala sobre o submundo do pornô. É bem caralho. O filme é legal, o filme é bem, bem interessante. As cenas de ação dele são quase Conar, só que sem tanto explosões e sem aviões e sem aquela peruquinha maliciosa incrível do Nicolas Cage em Conar. Mas bem, você que tô meio que é novato, não sei, você acompanha o Nicolas Cage há muito tempo, o que você conhece dele, você só conhece os filmes merdas dos últimos tempos? Cara, eu já vi alguns filmes com ele, mas eu não consigo lembrar de nenhum a não ser o Kick-Ass. Kick-Ass, sim, grande Big Daddy. Kick-Ass é um filme que eu assisti tantas vezes, o primeiro, eu assisti acho que umas 10 vezes já. E é o único que me vem na cabeça agora é Kick-Ass. Ah, não. E eu gostei. Tem grandes filmes, cara. Conner, grande Conner. Que é mal interpretado pelas pessoas aí. Tem o clássico Beijo do Vampiro. Que é um filme ruim, mas tem um dos memes. Criou um dos melhores memes de todos os tempos da história da humanidade. Que é aquele meme do Não Me Diga. Sério? É, claro. Nossa. É demais, cara. Esse filme é muito engraçado, cara. É muito engraçado, é muito louco. Tem o Senhor das Armas que eu acho do caralho. Tem vários filmes. Tem filmes bons e filmes merdas. Tem também, é claro, Caça às Bruxas, que puta que pariu. Mas vamos falar desse trailer. Você que não conhece tão muito do Nicolas Cage, então você não tem tanto, como é que eu posso dizer, se você não vai estar tão influenciado pela capacidade mirabolante de atuação do senhor Nicolas Cage. Então, o que você achou de Tokarev ou Rage? Sinceramente, não gostei. Achei muito ruim. Ah, cara, que é isso? E não é por causa da atuação dele, é por causa da história. Achei. Não é o tipo de filme que me agrada. Mas por que assim não teve nenhuma cena que você curtiu, cara? Sinceramente, não. Não gostei. Foi o de todos, esse aí é o único que eu não gostei. Eu nem esperava que você gostasse, mas. Você entendeu o que o filme se trata? Porque eu tive que ir pra sinopse, procurar a sinopse depois pra tentar entender, sabe? Mataram a filha dele, alguns caras maus invadiram a casa. Parece, pelo que eu entendi, ele vai buscar vingança e ele fazia alguma coisa muito dark no passado dele e sei lá. É por aí, foi mal menos que eu entendi também. Eu vou ler um pouquinho na sinopse aqui então. Beleza. Paul McGeary, que é o Nicolas Cage, ele esteve envolvido durante muito tempo com o mundo do crime. Mas hoje ele tenta viver uma vida tranquila protegendo a sua filha, né? Um dia, no entanto, a garota é sequestrada pelos líderes da máfia russa. E então o Paul decide reunir os amigos de antigamente e se vingar dos sequestradores. Então é o clássico filme de vingança. Overactor. caramba, muito overacted. Cara, as gritos do Nicolas e eles só no trailer já são sensacionais, cara, mirabolante. E esse filme ele foi produzido no ano passado, mas deve sair esse ano, em poucos lugares, como sempre. É um filme até barato, 25 milhões. E ele tem entre o elenco ele também o Danny Glover, grande Danny Glover, da série Máquina Mortífera. Que. Não sei se você chegou a acompanhar a Máquina Mortífera. Nem sei, não me lembro. Caramba, cara, um dos maiores filmes de ação. E esse é legal mesmo, é muito maneiro. Máquina Mortífera com. Ah, Máquina Mortífera, eu lembro que eu assisti algum. Eu sei que é um, eu assisti algum. Denver e Mel Gibson, cara. São quantos filmes? 4 filmes, o quarto você pode esquecer. Mas... eu acho que foi o quarto que eu assisti. É, então você pode esquecer, cara. Você tem que ver os primeiros são muito bons. Clássico, o senhor Danny Glover, que tá aqui, tá fazendo um detetive. E parece que é um amigo das antigas do Nicolas Cage. Tem o Peter Stormare, que vez por outra aparece em algum filme por aí. Eu acho que o papel mais lembrado pelos nerds é que ele faz o Lucifer do Constantine. O cara é mal mesmo, sabe? O cara é do mal. É do mal. Os outros personagens são muito mais famosos pela TV ou por filmes pouco lembrados, então não dá pra falar muito dos outros. Mas qualquer filme que tem Nicolas Cage, todas as outras estrelas iam ser ofuscadas. É. Pra quem curte esse tipo de filme, não tá ruim, não tá, realmente, eu não tô só zoando o filme, eu achei o trailer interessante, mas pra quem não curte esse tipo de filme de vingança e tal, é, realmente não, não tem nada ali que vai te levar a ver a história, porque a história não tem nada além de tiros e cenas de assassinato e coisas do tipo, cara. É tipo um Busca Implacável, só que eu ia dizer sem o Leonisso, mas pra não ficar tão na cara, eu diria que é um Busca Implacável sem tantas cenas, sem tantas tiradas inteligentes. Mas ao mesmo tempo com muitas cenas de ação que parecem interessantes e mortes muito loucas. E o Nicolas Cage. Motivo pra você ir no cinema. Você vai esperando mesmo que o filme seja ruim. Você vai pelo Nicolas Cage. Porque Nicolas Cage é Nicolas Cage. Claro. Então é isso, cara. É sua nota então pra Tokarev. Eu dou um Batman na Feira da Fruta só pelo Nicolas Cage. Aê, garoto. Entrando aqui. O cara é da hora. Mas se fosse o filme eu daria 0, mas. Ah, pelo Nicolas Cage eu dou 1. Mesmo quem não consegue lembrar da magnitude dele como ator, vai ter que lembrar dele por causa dos memes, cara. Ele já é alguns dos memes mais incríveis que a internet já viu. Mas bem, eu achei legal, achei maneiro mesmo, dou 3 Batman Feira da Fruta pra esse trailer. Não considerando que a maior parte do pessoal vai gostar. Eu acho que a maior parte do pessoal não vai curtir o trailer. Mas se você é fã de Nicolas Cage de raiz, daquele Nicolas Cage over Hector, daquele Nicolas Cage maluco de Conair ou de. ou de 8mm, ou até daqueles ruins, como aquele que eu esqueci agora o nome, que ele vai pra um vila que tem um rito lá, meus pagão e tal, que é tenso. pra quem gosta desse Nicolas Cage, esse filme com certeza vai ser um filme interessante. Nicolas Cage é legal, porque todo ano ele faz pelo menos 2 ou 3 filmes, sabe? Cara que tá em qualquer lugar. Eu fui procurar o Nicolas Cage, além desse filme que vai sair agora, ele também tá num outro filme chamado Joe, que ele já faz um cara totalmente diferente, que ele é um cara meio brigão, que ele é lenhador, né? Então. Nicolas Cage de barba, é incrível. Só que é um filme mais dramático. Trouxe pra cá exatamente só pelo lado desse lado, de ser um filme dramático. Mas bem, é isso. Vamos então terminar essa parte aqui. Vamos então para a parte agora de indicações. Na parte de indicações e Opinião Tribuna edição 78, a gente está aqui com um convidado, meu caro amigo Carlírio Neto, lá do blog Netoin. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Sempre. Eu indico Mangaka-san, tô assistendo-san, tô. não meio complicado, mas é um anime muito bom dessa temporada. É um anime que ele é baseado no mangá. Eu não me lembro muito bem o nome desse tipo de mangá, mas é que ele conta várias historiazinhas curtas. Yonkoma. É isso aí, valeu. Ele conta várias historinhas curtas num volume. E esse anime faz do mesmo jeito. É um episódio com uns 13 minutos, mais ou menos. Ele conta 4 histórias durante o episódio. E eu achei muito engraçado. Ele é a história de um mangaka, um criador de mangá, um escritor, né? E sua assistente. Então, o cara, ele tem meio que dificuldade em entender os... Não digamos os sentimentos, mas os seres humanos. Então, ele precisa dessa assistente dele para ajudar ele a entender certos hábitos dos seres humanos, digamos assim. E acontece altas aventuras num clima de muita ação. Na sessão da tarde. É bem da hora, parece que vai... Eu não sei se já terminou, mas pelo que eu tô vendo aqui vai ter 12 episódios. Ou já teve, não tenho certeza, não assisti tudo. Não teve não, cara, deve estar no 8. Ele é estilo comédia, slice of life, eti, romance, etc. Ele é meio clichê e também não é em certos pontos, e acho que vale a pena assistir. Eu vi pouco dele, mas eu achei legal, cara. Mas ele foi bastante criticado pelo teu eti, vamos dizer assim, dele. Ah, eti, pô, não é no eti não no sentido de ficar mostrando eti, mostrando coisas o tempo todo, mas é por causa que, vamos dizer assim, a maior parte do anime acaba sendo piadas de teu erótico. Então, entre aspas, né? São meio inocentes. Né? Muita gente criticou, eu admito que eu não acho incrível, mas é interessante. Eu achei bem engraçado, tipo, não teve nenhuma daquelas sketchzinhas pequenas que eu não dei nenhum sorrisinho. Todas me fiz rir ou alguma coisa assim. Então, eu curti todas. Pelo menos dos episódios que eu olhei. Cara, tu viu também, não viu? Já assisti o 8º episódio já também, e pra mim continua sendo um dos piores da temporada. Nossa. Tem que ver, né? Tem um público alto. É esse aí colado com o Inugami-san. O que você tá assistindo? E Dai Shogun, os três. O que você tá assistindo essas merdas pra você? Cara, sinceramente eu não sei porque eu tô assistindo esses três, em especial Dai Shogun, em especial ele. Não sei por quê, cara. É, eu tô assistindo. O Dai Shogun eu abandonei sem nem conseguir ver o primeiro episódio todo, né? Eu durmo com a parte dele. Pior que o Dai Shogun deu uma melhorada. Tá tendo ação, tá tendo luta. Não. Mas fica focado somente naquilo que você já deve imaginar. Então. Os 2 minutos que eu fiquei acordado vendo o primeiro episódio, eu acho que foram bastante pra entender pra que caminho que ele vai. Cara, você não tem noção do inferninho que tá se formando naquilo ali. Eu acho que os heróis e vilões japoneses de épocas atrás estão se contorcendo em seus túmulos nesse momento, porque não é possível. Eles já fazem isso tanto tempo com tantos animes, cara. Nobunaga Defu aí, meu abraço. Ah, mas se for comparar com o Dai Shogun, Nobunaga Defu não é nada. Nossa, o Dai Shogun jogou tudo lá embaixo mesmo. Tá bom, mas termine aí sua indicação. Quantos páginas do Senhor da Fruta você dá pra Mangaka-san, tô assistindo, tô san, cara, o Patrick? Eu dou 3 Batman na Feira da Fruta. 3, tá bom. É aquele que passa no meio, né? Tá pra assistir, é legal, é divertido. É despretensioso. É engraçadinho e é rapidinho de assistir, então tá valendo. Assim, eu tô do lado do Patrick, eu concordo, ele é legalzinho, ele é bacaninho. Talvez quem tenha problemas com eti ou com piadas eti não goste, não sei. Só pra deixar correto, meu problema não é com eti, meu problema é com piadas de calcinha se repetindo. Ok. Eu indico No Limite do Amanhã. É um novo filme de correria do Tom Cruise, o senhor galanzinho de maratona. Todo filme de ação do Tom Cruise, ele tá correndo. Ele corre, mas corre até dizer chega, em tudo que é filme. E é um filme bem divertido, tem uma ficção científica, uma pseudo-ficção científica bacana. A história vai tratar de um planeta Terra que tá sendo invadido por criaturas de outros planetas. E essas criaturas, elas rapidamente tomaram praticamente toda a Europa. Mas surgiu uma espécie de forma de combater essas criaturas usando um armamento especial, e que foi meio que comprovado por um soldado que conseguiu, numa certa batalha, matar até 100 criaturas de uma vez só. E o Tom Cruise, ele é tipo um promoter. Ele é um cara que ele era recruta e ele teve que ir pro exército por causa dessa guerra, só que ele não queria ficar no campo de batalha, então ele trabalhou com o que ele trabalhava antes, que era publicidade, promovendo as ações do exército e tal, para que as pessoas ficassem apoiando. Só que em um certo momento ele meio que é jogado numa cilada e ele vai ser colocado para enfrentar as criaturas no fronte de batalha. Olha que merda, né, que deu. Na primeira batalha dele, ele vai enfrentar todo um monte de medo, né? Meio desajeitado. Só que ele consegue matar uma certa criatura, que é uma criatura especial, de um tipo diferente das outras criaturas. E que ao derrotar ela, cai sangue dessa criatura no corpo dele. E ele se queima, que é um sentimento meio que ácido. E ele morre. Só que quando ele morre, ele acorda, de repente, no dia anterior. Foi o dia que ele caiu nessa enrascada. E acontece que ele acaba ganhando uma habilidade que toda vez que ele morre, ele volta pra esse dia. Toda vez que ele morre, é tipo como se resetasse o dia. E bem, com essa habilidade ele vai ser tipo a única arma que a humanidade vai ter pra ganhar essas criaturas. Só que ele só vai ter como aliado mais duas pessoas. Meio que uma, né? Porque o cientista nunca ajuda muito. Cientista e uma mulher. Legal, cara. É bem bolado, as cenas de ação. É. A pseudo-ficção científica, ela é meio assim, jogada por goela abaixo do espectador, mas é legal, é bacana, o visual. Eu só não gostei muito que os ETs, eles meio que aparecem muito rápido, pelo formato, até como eles agem e tal. Então nunca dá pra ver direito como é que eles são. Mas é legal, cara. Eu gostei, eu acho que é um filme bem bacana, bem divertido. E vale a pena, é um filme interessante. 3.5 Batman Feira da Fruta. Como eu não quero indicar o X-Men, porque já estão me enchendo o saco, que apesar do filme ser bom, também não preciso dizer que é o melhor filme do mundo, porque não é. Então, No Limite do Amanhã. Filme bem legal, cara, bem bacana. Eu indico aí, quem puder ir no cinema, vá no cinema e assista. Eu indico No Game, No Life. No Game No Life é um anime que pra mim era totalmente despretensioso, não parecia que ia ser, entre aspas, grandes coisas, e no entanto queimei minha língua e tô dando minha face a tapa desde o segundo episódio, porque o anime melhorou muito, o anime tá bom demais. Sério, você acha? Pô, sempre teve um hype tão grande em cima desse anime que eu... Tô falando por mim, é minha opinião, eu sei que o pessoal, a galera fez um hype danado, a galera no geral fez um hype... exagerado no anime até, mas eu não costumo fazer hypes e digamos que eu fui pego de surpresa pela forma como o anime tá se desenvolvendo. Eu gosto, eu acho também a melhor coisa da temporada, tá longe, mas era bom. Assim, o que me surpreende muito no Game No Life é a forma como os jogos estão sendo colocados, não é uma jogatina desbaratinada, vulgar, há regras, há empecilhos, há momentos em que a racionalização é pouco, o tempo é curto. E se aposta qualquer coisa. O episódio do Shiritori foi épico. Aquele episódio 6 do Shiritori foi épico. É, foi, mas foi desnecessário o negócio das meninas ficarem nuas. Cara, a gente sabe. Aí a gente entra na questão do fanservice. A gente sabe o que funciona ou não no Game No Life. Não adianta, foi cara. Completo. É a parte que é chata do No Game No Life. Eu acho o fanservice com a irmãzinha do cara, eu acho desprezível, cara. O anime eu acho legal, mas eu ia ser bem melhor se não tivesse isso. Algumas pessoas que tiveram acesso à nova original falaram que a nova apresenta esses momentos de fanservice durante a leitura e tal. Daí já dá pra notar que o pessoal não ia perder a mão na hora de converter pra anime isso. Não ia perder a mão e ainda ia cair em cima. Não, mas pelo design dos personagens você já sabia. Eu nem precisava fazer a primeira foto que saiu de No Game No Life. Eu já sabia que ia fazer fanservice com a garotinha. Só que ainda assim eu não gosto, só isso. É uma opinião minha, tem gente que gosta. Não, sim, claro. Assim, o fanservice no Game No Life eu acho que combina bem com animes. Embora eu ache ele bem exagerado, mas eu acho que combina com anime. Eu acho ela super bonitinha e tal, mas o fanservice do que tem com ela, eu não gosto. Mas tudo bem. filme, o anime é legal. Eu também acho legal. Fala um pouquinho do enredo, cara. Ah, no enredo de No Game No Life, o nosso belo casal de irmãos é transportado pra um belo de um mundo virtual por meios virtuais. Não é virtual, não, cara. Não, eu chamo de virtual. Eu sei que não é virtual, mas eu chamo de virtual. Ah, mas isso vamos deixar assim claro. Eu chamo de virtual. Assim... E nesse mundinho maravilhoso, tudo é determinado pelos jogos, por regras implícitas em jogos, em que há um tipo de conformação, como se fosse uma lealdade, como se fosse você jurar para um júri, você jura com a mão na Bíblia e tal, que você vai falar a verdade e tal. Os jogos são mais ou menos assim. Os jogos lá são mais ou menos assim. E é incrível a mensuração de como esse mundo é centrado. Porque você pode postar qualquer coisa. O miserável do Sora apostou uma raça inteira de 3 milhões de pessoas no último jogo. Quer dizer, não há uma inconsistência, mas a loucura domina No Game No Life. É loucura total esse anime. Não tem muito que... Não, esperar a seriedade dele não é o jogo. Na boa, não é. Mas bem que você poderia falar, Vilazo, do que você, fora o fanservice... Do que você talvez não esteja gostando no enredo. É legal. Você aceitando a premissa do anime, ele consegue ser bacana. Os jogos são bem bolados e tal. É difícil você aceitar essa ideia do mundo dos jogos como sendo um mundo perfeito, porque você sabe que é da merda. Mas os jogos são bem bolados, são legais, assim. São totalmente absurdos, totalmente sem sentido, mas são legais. Exatamente. É o que eu penso também. Daí, sem precisar voltar naquela tecla, mas só pra falar pela última vez, eu só acho o fanservice exagerado. Embora eu acho que ele faça parte, mas eu acho exagerado pra caramba. E vale lembrar que as meninas, quando aparece os seios delas, não aparece de forma, vamos dizer assim, completa. Não aparecem de forma completa? Falta alguma coisa. Cara, é porque aquilo ali foi especificamente do que ele pediu, né? Do que ele tava falando, que eu nem lembro qual a denominação que ele usa pra aquilo ali. Não é que não apareça, é que... Tá aí, eu tenho quase certeza que quando sair o Blu-ray, aquelas cenas de banho vai aparecer os mamilos. É bem dos mamilos que eu tô falando, exatamente. Os mamilos vão aparecer nas cenas de banho, então eu não acho que seja assim, não aparece nunca. Acho que naquela cena só, especificamente... É, bem por aí mesmo. Quantos Batman Filho da Fruta será No Game No Life? No momento, o anime começou com 3,5 e no momento tá digno de um 4. 4? É uma nota muito boa, cara. Muito boa mesmo. Poucos animes nessa temporada pra mim estão merecendo essa nota. Eu indico Gilmore Girls. Pode até parecer meio gay, mas esse é um seriado, tecnicamente, de mulherzinha, mas é um seriado muito bom. Ele vai tratar da vida de mãe e filha. Eles moram numa vila fictícia, se não me engano, no estado da Califórnia, e mostra a vida delas junto com o pessoal muito peculiar daquele lugar. Então a mãe é separada, mora com a filha é uma guria que ela devora livros, ela praticamente todo episódio ela aparece lendo um livro diferente. E ela consegue passar para um colégio particular, e daí ela vai e mostra aquelas desilusões adolescentes e a vida de uma mãe solteira. Mas é uma comédia da hora, tem um draminha. Eu tô curtindo, eu já terminei de assistir a primeira temporada, comecei a segunda e é bem da hora. Eu vi a Gilmore Girls, quando passava no SBT. A dublagem não era ruim não era fantástica, mas não era ruim não. Eu achava legalzinho. Era bem pra mim, mas não era ruim não, cara. Eu tô gostando. Eu assisti uma série no SBT chamada Popularidade, porra, então foda-se. Nome propício pra uma série isso. Ai, cara, nenhum dos atores dessa série foi pra frente. Até tem uma que aparece em vários filmes, mas é sempre fazendo personagem secundário. Mas o que te atrai mais assim no Gilmore Girls? Eu descobri essa série através de um canal literário que eu assisto, de uma mulher, e ela fala sobre vários livros, e dela indicou essa série porque ela tá fazendo o desafio, né, que é o Gilmore Book Challenge, alguma coisa assim, que é um desafio que junta todos os livros que essa personagem dessa série leu durante a série, e as pessoas, elas tentam ler todos esses livros, entendeu? Uhum. E daí eu vi que ela tinha começado a fazer o desafio, e ela falou dessa série, dessa garota que lia muito, e eu falei, ah, vou me interessei, né, eu gosto de ler. Vamos ver, de repente eu pego algumas inspirações. Daí eu comecei a ver, e a série é bem da hora, mesmo sendo mais focada, assim, pro romance, ah, a guria, ela tá apaixonada por tal, e é sempre pelo ponto de vista das mulheres. A série é da hora, eu acho que ela é bem unissex, porque é uma comédia bem genérica, e acho que todo mundo, pelo menos dá uma tentativa, vale, né, a pena, né, vai que gosta. Eu também comecei assistindo meio assim, e já tô indo, tô na segunda temporada. Quantos Batman Feira da Fruta? Eu dou 4 Batmans na Feira da Fruta. Ok. Eu indico Pânico no José Walter. Então, é um quadrinho. Quem é de Fortaleza vai entender bem de que é José Walter. Mas José Walter é um bairro aqui de Fortaleza. Esse é um quadrinho de um autor cearense, o Thales Aguiar. Eu não me lembro agora se é Aguiar, eu sei que é Thales. Me desculpe, Thales, se você estiver ouvindo esse podcast. Se não, quem conhece Thales também me desculpe. Mas bem, José Walter é um bairro bastante conhecido aqui de Fortaleza. Inclusive, eu morava lá antigamente. Essa fama ruim, mais ou menos, que ele tem hoje em dia foi um pouco depois de eu sair de lá. Que é a fama de que é o bairro dos cornos. Caramba, hein? Mas essa história não tem nada a ver com cornos. Essa história é sobre. É meio que sobre uma lenda urbana que aconteceu no José Walter, que não foi uma lenda urbana, né? Que aconteceu de fato. É legal porque ele é um dos poucos quadrinhos que eu li na minha vida que são quadrinhos jornalísticos. Ele tem um esquema bem estilo Maus, sabe? Ele é um pouco mais comédia, não é tão dramático nem tão assustador assim. Que o cara vai atrás de descobrir o que são as coisas, o que aconteceu mesmo. E isso fala sobre um caso de um cara que tava morando lá nos anos 80, que é o caso do Corta-Bundas. Olha que intenso. Que era de um cara que ele, por motivos nenhum, ele invadia as casas das pessoas do José Walter. Nessa época era um bairro pequeno, então ele era um bairro que não tinha muitos crimes, não tinha muitas coisas assim absurdas, e o pessoal tipo, às vezes deixava a porta aberta, ou trancava, mas não tinha grades, nem muros, como a gente vê hoje. E esse cara, ele invadia a casa das pessoas e cortava bundas das mulheres. Assim, ele fazia cortes nas bundas, não cortava a bunda fora. Ele fazia corte nas bundas de garotos, né? Normalmente eram quase todos, acho que eram garotos. E foi um caso que propagou, acho que foi por 2-3 anos, cara. O cara ficava fazendo isso, era uma coisa que realmente deixava o pessoal assustado e tal. Durante muito tempo foi notícia. Eles tiveram que pegar uma equipe da polícia especificamente pra resolver esse caso e tal. Ele conta toda a história de como é que se deu esse caso, de como é que a polícia agiu, sobre as vítimas. Ele conversa com algumas das vítimas. Ele inclusive preserva a identidade de algumas das vítimas. Eu acho que tem uma entrevista com um dos suspeitos. E ele fala quem é o suspeito mor, né? Que basicamente era. Meio que era o cara, né? Porque depois que ele foi preso, vamos dizer assim, o caso parou. E ele meio que que assumiu, né? Mas tem. Ainda fica meio que muitas coisas ao redor do caso que ficam sem. Ficam meio misteriosas e tal. Mas, cara, é bem legal. O clima que o Thales passou pra história ficou bem legal. É legal que é um trabalho de término de curso da faculdade. Do cara. E, cara, é muito bom, assim. É um quadrinho brasileiro de altíssima qualidade. E, porra. Quem tiver essa opção de ver, é um quadrinho que ele, inclusive, ele foi publicado para ajuda do pessoal através de um site de crowdfunding. Eu acho que foi o Catarse. Não foi, inclusive, no final do quadrinho ter o nome lá de todo mundo que doou e tal. E, cara, eu indico mesmo, assim, é bem bacana. Não vou dizer que eu não esperava nada, mas eu realmente não tinha noção do que eu ia ver ali naquele quadrinho. E eu fui lá e vi, e foi legal. Eu peguei, inclusive, Eu comprei o quadrinho, peguei o autógrafo do próprio autor no dia 24, um dia antes do dia do Orgulho Nerd, que teve um evento aqui na Livraria Cultura sobre essa coisa do Orgulho Nerd. Teve inclusive uma palestra sobre o Estúdio Ghibli e tal. Estúdio Ghibli não, sobre os trabalhos do Miyazaki. Cara, é bem legal, minha indicação aí. Pânico no José Walter, quem puder comprar, vá lá e compre, porque é um quadrinho que vale a pena. E a nota? Cara, eu dou 4.5 Batman Feira da Fruta. Eu indico o livro Além dos Olhos Grandes. Estudo em mangá, sobre mangá, feito por 4 autores, sendo deles 3 ilustradores e a pessoa que fez a pesquisa de campo, chamada Ana Carolina. Amiga nossa, Ana Chan. Grande Ana Chan, grande Ana Chan. Vocês podem ouvir ela no Sobre Músicas e Animes a cada 15 dias. E também no Anime Code. E também Anime no Anime Code, também. Isso. Aí já não tem uma periodicidade mais direito. E também vocês podem ler os posts especiais que ela fez sobre Free lá no Netoinho. Obrigado. Acho que eu vou perder a chance. Free. Não, falar sobre Netoinho você pode. Free. Mas ela escreveu sobre Free, cara. Então tá valendo. Tudo bem. Vocês acessam lá o site dela também de contas, que tá desatualizado, mas tá lá. Isso. Aliás, desatualizado por uma boa razão. Sim, claro. Por causa do livro. Então, o Além dos Olhos Grandes é um tipo de projeto, segundo eu pude escutar da própria Ana nas palestras que ela deu aqui em Curitiba, que toda a ideia de concepção do livro começou no tempo de TCC dela em 2009. Como ela mesma falou, quando você faz um TCC, é muito natural que os alunos não deem muita bola para ele depois de pronto, e é muito natural que os próprios professores e a instituição de ensino também não deem muita bola para ele depois que foi o ato consumado, corrigido, apresentado e tal. Então eles ficam mofando. Oi. Só um parênteses. Acho que é o segundo que a gente fala sobre TCC aqui. Que eu, como falei, o Pânico no José Walter também era o TCC dele. Então ela não queria perder o trabalho que ela tinha feito para a graduação dela. Ela não queria deixar isso apenas juntando poeira numa biblioteca, em cima de uma mesa, numa estante. E que algumas moscas fossem ler de vez em quando. Ela queria algo mais. E esse algo mais que a Ana quis foi transformar aquele TCC dela é uma pesquisa. Então ela começou a incorporar a ideia de pesquisa, juntando pessoas de confiança dela para fazer os trabalhos designados. E depois de muito trabalho, durante 3 anos em pesquisa, para atualizar o que ela tinha colocado no TCC em 2009, ela conseguiu o amparo da Prefeitura Municipal de Curitiba através do Programa Municipal de Cultura e Educação. Também conseguiu financiamento por parte do Banco do Brasil. Com base na Lei de Amparo à Cultura, a Lei Federal de Cultura, ela conseguiu tocar a ideia do livro para frente. Só que ela só teria 1 ano para deixar o livro pronto. Olha que maravilha. Apenas 1 ano. E ela deixou pronto. Na marca da cal, como ela mesmo falou. Bem na marca do pênalti. Ela deixou o livro pronto. É um trabalho árduo dela, dos 3 ilustradores e da, vamos dizer assim, da pessoa que fez a revisão dos textos, que foi a Danusa, que também é uma nossa amiga aqui de Curitiba e conhece a Ana há muito tempo. O livro conta sobre a história do mangá, o que é o mangá, mas de uma forma diferenciada. Você não vai ver ali um livro sem ilustrações, você não vai ter um livro só com termos técnicos, termos teóricos, um negócio cansativo de se ler. Você vai ter ali um momento prazeroso de saber sobre o mangá, o que significa a cultura do mangá no Japão, o que significa a cultura do mangá em diversas partes do mundo, e até finalizar com o que significa a cultura do mangá no Brasil, em especial atualmente. O livro é dividido em 3 tópicos, e em cada um desses tópicos, cada um dos ilustradores o fez à sua forma. Temos a personagem central, e essa personagem é a narradora da história. Ela é a narradora. E cada um dos ilustradores a fez à sua maneira, deixando o trabalho muito autoral, muito bom. Outra coisa gratificante de ver no Além dos Olhos Grandes é a ambientação. Tudo nele refere-se a Curitiba, em termos de paisagismo, em termos de fui para tal lugar e lá comecei a desenvolver tal teoria, comecei a ver tal história. Então é um livro, além dele falar de algo mundial, ele é um livro regionalizado nesse princípio. Então se tornou muito bacana também esse aspecto. E a Ana, ela teve todo o cuidado de colocar nos diálogos, de colocar nas explicações, apenas de uma forma muito coloquial, muito sucinta, o que é o mangá, para onde vai o mangá, quais são os gêneros diferentes de mangá, o que, que a gente pode esperar de mangá, como que poderia ser criado um mangá brasileiro, entre outras coisas. Aliás, em uma das palestras dela, que foi de lançamento do livro, inclusive, na Ichiban, ela deixou claro que um dos motivos dos aspirantes a fazer mangás no Brasil acabar não se dando bem é a eterna mania deles de colocar a ambientação apenas no Japão, como se só existisse o Japão. Você usar o trabalho japonês como fonte de pesquisa é mais do que recomendado, até porque é um mangá. Só que você não pode esquecer de onde você vive, da sua terra, das suas origens e da sua ambientação. Então, quanto mais você fizer uma história propícia daquilo que você conhece, ou daquilo que você se propõe a conhecer, pesquisar a fundo, melhor. Então, fazendo outro parênteses, eu não cheguei a falar nesse ponto, de certo, uma das inspirações de muita gente que faz quadrinho hoje em dia, que faz quadrinho mesmo aqui, profissionalmente, são os mangás, no caso. E, por exemplo, o Pânico de José Walter tem uma influência de mangá. O visual não é tão influente assim, mas tem sim influência de mangá. Inclusive o próprio Thales, na palestra que ele deu, na palestra que eu vi com ele, ele fala sobre isso. Então, já falando nesse ponto, os quadrinistas profissionais, vamos dizer assim, eles meio que pegam isso. E muita gente que está tentando entrar aí no mercado, como você falou, eles acabam tendo essa ideia de ambientar no Japão, mas não dá, né, pessoal? Tem que botar para sua realidade. Assim, a Ana deixou bem sucinto. Você quer ambientar no Japão? Ambiente, só que você prepara para fazer uma larga pesquisa. Mangá e anime não ensina tudo sobre o Japão. Ensina só uma pequena parte. E quando você vai pesquisar a fundo, talvez a surpresa seja maior do que você imagina. Se você ambientar, faz uma historinha boba, ambienta na sua rua. Ela não disse isso, mas eu tô falando, tá? Faz uma historinha boba, ambienta na sua rua. Faz um conto em que você é um super-herói da sua rua. Não, eu discordo do historinha boba. Historinha boba não, né? Faz não, historinha grande fazer... ambientada na sua rua. Não, quando eu digo fazer uma historinha boba, nunca, não precisa você fazer um livro. É só pra você treinar. Pega uma folha de caderno e rabisca alguma coisa. E rabisca alguma coisa usando a rua como pretexto. É um exemplo básico. Daí por diante você vai subindo degraus. E o que a Ana fez foi subir muitos degraus, porque ela passou por muitos percalços junto com a equipe dela para chegar até o lançamento desse livro. E olha, o livro é muito bom, né? Eu não tô falando assim por ser amigo dela, eu podia muito bem estar aqui criticando, fazendo muitas ressalvas, eu podia estar fazendo isso, mas eu não encontrei motivos para fazer isso na publicação dela, não encontrei. Ainda não encontrei, eu acho que eu não vou encontrar tão cedo. O livro é muito indicado mesmo, esse Além dos Olhos Grandes. Uma pena que, de momento, ele só é vendido via contato com e-mail por ela mesma. Se bem que agora, se não me engano, tem uma loja online que tá vendendo ele, mas ela, a fanpage do Além dos Olhos Grandes no Facebook publicou isso recentemente. Só que eu não tenho o link aqui comigo no momento. Coloca o link aí, se tiver. Sim, tá na fanpage do Além dos Olhos Grandes. Ok, eu coloco. Mas sim, alguma coisa? Se não, anota, por favor. Não. Anota, por favor, então. 5. Ok. Livro recomendado. Eu não li, mas eu recomendo também. O pessoal vai te chamar de sacana, mas. Não, eu tenho certeza que tá muito bom. Não, algo do tipo, como tu pode recomendar algo que você não leu? Babaca! Que nada, galera. Tá bom, tá excelente. Tem um texto do Netoin, também vai estar linkado lá, do blog do nosso amigo Carleiro, sobre o livro. Vocês vão poder pegar mais informações lá. Então. Eu indico Eu Odeio o Orkut. Como é que é? Vamos lá. Explique-se. Bom, esse é um filme brasileiro, filmado aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro. Não na cidade que eu moro, mas é perto. E foi filmado na cidade de Alvorada, que é uma cidade meio, não boca brava, mas tem uns bandidinhos lá, sabe? E o filme, ele conta, assim, sobre uma clínica, mais ou menos, ele é ambientado numa clínica de reabilitação para viciados em Orkut. Olha. Cara do céu. Legal, cara. Tipo, é como se fossem os drogados, só que eles eram viciados em Orkut. E tem vários personagens principais. Tem o escritor, tem muita gente aí viciada em Facebook hoje em dia. O final do filme, ele faz meio que uma referência. Se tu olhar bem depois dos trailers, ele faz uma coisa, a referência ao Facebook. Mas voltando ao filme. O filme, ele tem alguns personagens principais, que seria o escritor, o Jader, o Miro Logrando e o Jader da Emma. E, tipo, peraí, me explica melhor. Você falou tanto aí que você falou duas ou três pessoas, ou quatro, eu entendi. Tá, depois eu volto aos personagens. Okay. Ele vai mostrar, assim, esses caras que estão nessa clínica de reabilitação para viciados. E vai contar a história desse escritor, que ele tá escrevendo um livro, claro, desse escritor, sobre a vida de Jader Bertola. Ele foi, tipo, ele tá morrendo lá nessa clínica, ele tá nos dias finais da vida dele. E ele vai meio que narrar a experiência dele com o Orkut pro cara escrever o livro. Uhum. O filme vai se passando as memórias desse Jader e o que, que aconteceu, pra ele ficar viciado e até o ponto dele tá morrendo. Eu não vou conseguir falar tudo porque o filme tem, sei lá, ele tem quase 3 horas de duração, ele é um bem grande. Puxa, mas caralho. É muito da hora o filme, só que tem muita referência que só o gaúcho vai entender, só a gente do Rio Grande do Sul, muita palavra, muita coisa, só a gente daqui entende, entendeu? Tipo, tá falando de mim, mas mora em Alvorada. Pra quem não sabe o que é Alvorada, não vai entender a piada, entendeu? Ou seja, mas é um livro bem regionalizado, né? É um filme. É um filme bem regionalizado. Sim, bem, bem, bem regionalizado. Mas eu vou dar meio que não sei se é um spoiler, mas esse Jader, bem no finalzinho da vida dele, ele arruma uma namorada, assim, pelo Orkut. Olha. Ele fica tão aficionado por ela que ele é pouca coisa, porque ele é meio estranho, ele é meio feio, e ela é muito bonita. E ele tá tentando achar um jeito de sempre manter ela por perto. Ele cria um perfil fake no Facebook, pega a foto de uma pessoa lá de um país, que ele até fala, o país é tão estranho que eu nem sei pronunciar o nome. E ele pega a foto dessa mulher e bota no perfil, cria um perfil falso e meio que vai mandando cantado no Orkut. E daí, aquilo ali que é o que gera meio que o final do filme, e é muito da hora. É da hora também essa perspectiva de, tipo, eles pegar pessoas viciadas em internet e botar num filme, assim, como que eles reagem? A premissa é boa mesmo. Por que eles foram para lá dentro daquela clínica? O que, que eles fizeram na internet de tão grave? Ou por que eles ficaram tão viciados para eles ir para lá, entendeu? O filme é muito, muito da hora. E o legal é que a equipe técnica dele é composta por 7 pessoas. 7? 7 pessoas. Sendo que uma delas dirige e atua. 3 horas de filme, porra. Não sei se é 3 horas, mas é bem grande. Porra. Aqui tá dizendo, eu achei o site deles aqui e diz que olha, calcula-se que o orçamento total não passe de 30 mil reais. Putz. Tipo, cara, bem independente, cara. Bem independente. É um independente, sim. Filme independente. Os caras, eles têm 2 filmes gravados, mas o primeiro não é tão bom. Esse sim, eu recomendo pra todo mundo que já usou o Orkut, que vê que pode não entender tudo, por causa que, como eu disse, que é regionalizado. Mas é um filme que eu realmente recomendo pra todo mundo assistir. Ele é engraçado demais e ele tem muita coisa de... Putz, será que se eu ficar o dia inteiro na internet isso pode acontecer comigo? Nossa, é da hora. Qual a nota que você dá pro filme? 5, Batman na Feira da Fruta, com certeza. Olha aí, cara. Cara, ele está propagando o ódio ao Orkut. Você está propagando o ódio. Você está distribuindo 5 hoje, putz. Ah, pra fazer um programa de recomendação, vamos pegar comidas boas, né? É, claro, com certeza. Kill the Orkut. I hate you. Eu não posso falar nada, tenho meu perfil ainda no Orkut ativo ainda. Cara, se eu entrar no Orkut, meu perfil tá lá, mas ativo não tá não. Mas bem, é isso aí. Pior que tinha um tempo aí num movimentozinho de reviver o Orkut, cara, mas não foi pra frente não. Cara, a ideia dos fóruns de lá continua e vai viver pra sempre. É uma ideia boa. Pena que foi mal usada. É, não vou falar nada não. Vamos deixar o tempo de Orkut pra trás. Ok. Eu indico Vikings. Então, fazendo uma coisa totalmente diferente do que eu faço convencionalmente, eu assisti um seriado de TV, que não é uma animação, é um seriado de TV que nos Estados Unidos é do History Channel e aqui no Brasil ele passa pelo National Geographic, que não é um documentário, apesar de passar nesses canais, ele é um seriado que ele fala sobre vikings, como o próprio nome diz. E, cara, é muito bacana, sabe? Ele é bem agressivo, porque já que ele fala de vikings, né? Então, são pessoas que eram bem agressivas. Ele tem como protagonista um cara que ele decide fazer diferente, vamos dizer assim. Ele se destaca porque ele decide ir para lugares diferentes. Enquanto que os vikings lá tinham uma certa rotina, porque vikings eles sempre são lembrados como ladrões, né, de certa forma, que iam nos países, invadiam, pilhavam, pegavam ouro e voltavam, e no outro ano faziam de novo isso. Então ele decide expandir, vamos dizer assim, os locais de pilhagem para um lugar antes nunca explorado, que é o Reino da Bretanha, né, onde fica a Inglaterra e tal, e outros países. E isso gera uma série de conflitos internos dentro da aldeia onde ele mora, e em conflitos externos pelo fato de que estão vindo vikings invadirem a Inglaterra, sendo que é uma coisa completamente diferente, sabe? E o legal, essa série é bem meio que detalhista, então tem muito sobre a cultura, muito sobre o misticismo dos vikings, o como eles gostam dos deuses nórdicos e tal. Os caras vão pra batalha e dizem que estão indo em nome de Thor. Eles vão fazendo rituais em que ele tem que sacrificar pessoas. E assim, a violência também é generalizada. Tem partes sexuais, só que eles não mostram, não é uma série de HBO. Eles podem, tipo, mostrar pessoas sendo cortadas ao meio, mas não podem mostrar peitinhos na tela. Foda-se. Então pera aí, eu posso matar as pessoas, mostrar que eu estou dilacerando os seus corpos. Mas não mostra peitinhos, mas tudo bem. Isso é detalhe. A primeira temporada eu acho que era um pouquinho mais leve do que a segunda. A segunda eu só vi um episódio, na verdade. Eu vi a primeira temporada toda, inclusive eu vi o primeiro episódio, vi no Netflix, que é a primeira temporada. Vi um episódio, gostei muito, vi o segundo episódio, gostei muito, vi o terceiro episódio e não conseguia parar. No dia seguinte eu vi todos os episódios da série, então, da primeira temporada da série. E eu devia até fazer outras coisas, eu parei de fazer essas outras coisas pra ver a série, mas tudo bem, foda-se. E, cara, é muito, muito legal, a ambientação é muito legal, a atuação dos caras é muito legal. Toda essa parte cultural, todo esse trabalho que o pessoal do History, acho que podemos dizer que é uma série do History, todo esse trabalho que o pessoal fez por trás de estudo dos vikings para poder retratar essa série, é muito bem feito, cara, é muito foda. Assim, para quem curte histórias de vikings aqui no Brasil, para quem gosta de mangá, sabe, até que saiu recentemente o Vinland Saga, que foi até por isso meio que eu me empolguei mais para ver essa série, e tá meio que na moda entre os otakuzinhos aí, por causa desse mangá. Mas pra quem gosta da história de vikings, que eu sempre achei muito foda, é uma série do caralho, assim. Eu acho uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos, cara. É quase rivalizando de qualidade com Game of Thrones. Não qualidade técnica, mas com a qualidade da história em si. É incrível, é muito bom, cara. Excelente, assim. Então, ela tem alguns errinhos técnicos e tal, porque não é uma equipe tão conhecida, não é um pessoal que tá tanto tempo aí fazendo coisa, mas em geral o pessoal manda muito bem, é uma série muito boa, indico mesmo, assim, vale a pena. Só pra quem não gosta de violência não é indicado, mas pra quem não tá nem aí, quer ver tanto esse processo histórico, essas pessoas que são quase uma mitologia dentro do nosso planeta, quase que uma lenda urbana, os vikings, lenda urbana europeia, lenda urbana europeia medieval. Então fica indicado, excelente, gostei muito dessa série. Então 4.7 Batman Esfera da Fruta. Tem alguns errinhos, por isso eu não tô 5, mas muito foda essa série. Isso que eu chamo de nota quebrada. Mas você tem algum. Aquela assim. Cara, 4.7. 4.7, 4.8. É aquelas notas que você dá, se você quer dar 5, mas você não consegue dar, porque você sabe que tem algumas coisinhas ali que não são perfeitas. Mas fica aí a dica, excelente. Eu não sou de ver tantas séries de TV. Recentemente é mais difícil. Antigamente eu via mais, agora é bem difícil. E, cara, sensacional essa série, muito boa mesmo. I lived off rats and toads and I stopped for you. Eu indico Mario Kart 8 pro Nintendo Wii U. Mario Kart 8 para Nintendo Wii U vai buscar, pelo que o povo do exterior já tem falado do jogo, ele realmente busca utilizar já uma parte daquilo que de melhor o videogame tem a oferecer, em termos de computação gráfica, em termos de sonorização e outras coisas mais. Só que, para pensar um pouco na seguinte questão. A primeira delas é um número exagerado de personagens. Eu me lembro tempos atrás, muito tempo atrás, eu sou um cara antigo pra caramba, que quando joguei Mario Kart do Super NES em 1995, e que Deus me abençoe por causa disso, eram apenas 8 personagens, e esses 8 davam conta do recado muito bem. Você se divertia, você pegava no controle de Super Nintendo, ficava olhando pra TV por horas, disputando o Time Trial, jogando com os amigos... Cara, sabe, eu nunca fui de jogar muito Time Trial. Cara, eu adorava Time Trial. Acho que eu joguei mais quando eu tinha o Mario Kart do Nintendo Wii, mas eu pegava o Mario Kart mais pra jogar com a galera, que era legal, né? Ah, tá, o Time Trial era muito bom, cara, era muito bom. Aí você fica ferrado a cara quando não ganhava do próprio fantasma pra fazer um tempo melhor, uma maravilha. É, pois é. Enfim, e agora a gente vai ter um esparrame de personagens no Mario Kart 8 pra Nintendo Wii U. Quer dizer... Não é o primeiro com um monte de personagens, até porque gradualmente tem aumentado o elenco, tem aumentado, só que nesse aqui vai ser um exagero danado. E uma coisa que pode chamar muita atenção nesse jogo, Mario Kart 8, é... É que virou F-Zero. Oi? É que virou F-Zero. Exatamente! É um F-Zero no universo de Mario, praticamente. Por quê? Tu pilota de tudo, cara. Tem até a carro de ricaço que o pessoal pode pilotar. Tem até os carros de ricaço. Mas não tem a porcaria do kart simplesinho, bonitinho. Não tem! Mas, não, o kart é um carro padrão. É só que ninguém nunca joga com ele. Já faz tantas gerações que ninguém joga com ele. Cara, isso é um pecado, Vilazzo. Isso não podia, Vilazzo. Mais ou menos... Eu adoro o Mario Kart do Super Nintendo, essas coisas, mas sou um defensor assim do novo. Gerou uma competitividade ainda maior, vamos dizer assim. Por causa da diferenciação, porque assim, no Mario do Super Nintendo a gente tinha vários personagens, só que basicamente eles eram skins diferentes de personagem. Quando já veio do 64, já virou a questão de que cada personagem tem uma diferença geral, diferença corpórea, diferença de habilidade. Tem aquela habilidade que você pode fazer se você jogar no manual, que nunca ninguém joga no manual. Todo mundo, muito difícil pegar alguém chegar alguém. Jogar no manual não, né? É muito difícil pegar alguém que joga no manual, cara. Muito difícil. É, então, com o tempo veio surgindo coisas que ficavam mais absurdas, né? Mas eu concordo que pelo menos uma coisa nunca mudou no Mario Kart, nunca mudará, é que a maldita banana sempre vai acabar com você na última volta. Maldita banana do caralho. Ah, tem a banana, tem aquele trovão também, aquele raio. É, a casca de banana é a filha da puta, no final. E uma coisa que chama atenção são os carros secretos que vai ter no Mario Kart 8, né? Um deles, inclusive, vai ser um Mercedes-Benz. Uhum. Cara, no dia que falarem pra mim que Mario Kart vai ter um ônibus, aí eu já fico... Aí ia ser maneiro. Não, exatamente, cara, exatamente. Exatamente, eu ia ficar suspirando aqui. Mas não vamos sonhar muito, não. Isso aí já é exagero demais, né? Ônibus assim. Não. Eu ônibus já não exagero. Sei, não. O que eu sei é que eu tô vendo a imagem nesse momento do Mercedes-Benz, com o Mario pilotando o Mercedes-Benz, e olha, caramba, deve dar uma jogada massa mesmo. Eu tenho uma pergunta. Esse jogo foi ou vai ser lançado pro 3DS? Eu acho que não, cara. Não, é? A versão dele é só pro Wii U. Esse 8 eu acho que é só pro Wii U. É tipo o Super Mario 3D Land do Wii U. Só foi lançado pra Wii U. Que porra é essa, cara? Super Mario 3D Land 2, eu acho que é uma coisa assim. Não foi lançado pro 3DS, eu. Como assim? O 3D Land não foi lançado pro 3DS. Como assim? Mas... Ok. Deixa eu passar. Tranquilo. Passando. É, eu gostaria, se fosse lançado pro 3DS. Vai ser lançado o Mario Kart 8, mas depois pro 3DS. É, quando for lançado, eu vou comprar, né? Sou putinha do Mario, então tudo bem. O único Mario Kart que eu joguei, acho que foi o de PS2, que eu nem lembro o nome. Cara, eu vou te falar, não era Mario Kart. Mas foi o único que eu joguei. Mas não era Mario Kart, cara. Mas eu tava escrito podia Mario ser Kart. Tipo Crash Kart, Crash Bandicoot Kart, alguma coisa assim. Mas Mario Kart não era não, cara. Se tivesse a skin do Mario, você foi tapeado. Esse jogo não era original. Sei lá. Eu jogava no PS2. É isso. É, pois é. Tá como é, né? Tá como é. Cara, só de pensar nisso, só de pensar que na época do PS2 destravado que tinha aqui em casa, eu tinha um CD, o número do CD era 500 jogos de Super NES. Pergunte quantos funcionavam. 5. Ah, não, um pouquinho mais, 10 funcionavam. 10 funcionavam. Sério? Sim, entre eles Super Mario World e o Metroid de Super NES. Ah, tá valendo então. Só que com velocidade baixa. Aquela velocidade do tipo... Já joguei isso... emulador de Super Nintendo do PlayStation 2, sei que é uma merda mesmo. Eu tinha um CDzinho com vários emuladores de Master System, Mega Drive, tudo. Bastante funcionava. Sabe qual o jogo que presta pra jogar de Super Nintendo no emulador de PlayStation 2? Qual? No PlayStation 2, né, com o emulador de Super Nintendo. Bomberman. Esse jogo dá pra jogar. Verdade. Eu já joguei alguns campeonatos de Bomberman com o emulador de Play 2. Também joguei o Yu Yu Hakusho final, mas era meio revoltante, porque era meio lento, sabe? Então, mas tudo bem. Então finaliza isso, indicação, por favor. Aqui não dá pra dar nota, né? Você pode só dizer o que você acha interessante e tal. O que eu acho interessante é um jogo que realmente deve agradar os proprietários de Nintendo Wii U. Só que é uma pena que ele, de os momento, poucos, não vai ter versão... É, os poucos. É uma pena que ele não vai ter versão pro portátil da Nintendo ainda. Considero até um erro, vamos dizer assim. Eu acho triste porque eu tenho o portátil da Nintendo. É uma pena mesmo porque tem muito mais 3DS por aí com as pessoas do que o Wii U, né? É uma pena não lançar pro portátil. Então, pessoal, a gente está aqui na parte de considerações finais do podcast. A gente vai encerrar esse podcast. A gente teve a participação do nosso amigo Carlírio Neto. Você teve aquela discussão sobre trailers, que a gente falou sobre aquele filme espetacular do Nicolas Cage. Que é o nome que tanto. Nicolas Cage! Eu não quero saber a opinião do Padrinho sobre Nicolas Cage. É só resumir. Então, vamos lá, considerações finais sobre o que você achou dessa participação, Padrinho, que você participou aqui nessa parte de indicações. Ah, foi bacana, um podcast diferenciado pra variar bastante, já que eu tô considerando a participar de podcasts mais pró-temáticos, né? É. Já com a temática definida. Bom saber que existia um filme sobre o Okut, eu nunca fiz ideia disso. Já acabei de propagar informação no Twitter e o pessoal foi pego de surpresa, uma maravilha. Inclusive muitos gaúchos. Mas vale legal. A pena assistir. Vale a pena assistir. No Rio Grande do Sul, vocês falam Orkutê? Não. Desculpa. Não, mas o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não podia parar se tirar essa mas piada. O pessoal do Rio Grande do Sul pede pão francês de forma diferente. Acequinho. Como é que vocês têm coragem de chegar num cara? Você chega na padaria e pede um Z10 logo num padeiro. Ó, imagine a cena. Ok, imagine os dois a cena. Eu estava de férias em Porto Alegre, minhas amigas lá do Twitter me acompanhando no supermercado. Sim. Aí elas falaram, Calheiro, negócio é o seguinte, aqui você não pede pão francês, aqui você tem que falar cacetinho. Entrei na fila da panificadora desse dito mercado, olhei pra a moça ficou olhando pra mim acho que uns 5 segundos... Até que ela soltou, deseja alguma coisa? E eu tive que falar, eu quero 4 cacetinhos. Cara, foi o bastante pra olhar pra trás e pegar as 3 rindo de mim. Você podia falar assim, eu quero 4 desses aqui. Na hora eu não pensei nisso, desculpa. Na hora eu não pensei nisso. E outra coisa bacana lá do Rio Grande do Sul, hein, Vilazo? É o seguinte, o que a gente chama de prato feito no Paraná, em São Paulo, o famoso PF de restaurante, lá tem outro nome, é um nome até mais simpático. Só que eu esqueci agora. Ao menos em Porto Alegre é outro nome. Eu sei o nome. É, você mora aí, né? A La Minuta. Como é? Isso, La Minuta. La Minuta. La Minuta. La A La Minuta. A La Minuta. Minuta. Cara, e é uma minuta servido, cara. Lá em Porto Alegre eu fui perto do mercado municipal, num daqueles restaurantes pequenininhos. Um La Minuta servidão com bife a cavalo, arroz, feijão, salada e não sei mais o que, por R$8,90, cara. Nunca que eu ia pagar R$8,90 num prato desse em São Paulo, nunca. Por favor, faça o jabá também, né? Aproveite o espaço. Apareçam no Netuim Mais com a finalização do conto que eu utilizei o pessoal do Twitter como cobaia pra fazer esse conto. E apareçam também no Netuim com seus posts sobre animes e mangás. Como assim o pessoal do Twitter? Eu escolhi algumas cobaias do Twitter, 25 cobaias, e coloquei eles como personagens do meu conto. Tá, eu imagino que eu não esteja no meio, então tudo bem. Não sei. Que pariu. Tá, depois eu leio. Visite também o BuzzNetWin, blog do Carleiro de Buzologia. E você, Patrick, sabe o que é buzologia? Não tenho ideia. É a ciência que estuda os ônibus. Exatamente. Sério? Sim. Tem intenção, né? Quando você escutar a palavra buzólogo, buzólogo é um fã de ônibus. Então, você está aqui na presença de um buzólogo, cara. E aliás, tem altas fotos de Porto Alegre lá, dos ônibus de lá também. Então é isso aí. Patrick, por favor, suas considerações finais. Eu tenho que fazer uma correção sobre quando eu falei do filme The Orkut. Na minha cabeça, ele tinha quase 3 horas, porque eu achei um filme grande. Mas eu fui ver agora, ele tem 2 horas e 10 minutos, então é... Ah, você só errou por 50 minutos. Ele continua sendo filme grande, mas sim, tá? Você foi longe. Filme grande e de baixo orçamento, então tá valendo. Mas as minhas considerações finais, o que eu posso dizer? Prazer em conhecer, né? O cara que participou hoje, que é o Carlinho. Isso. Prazer. Tudo bem, no primeiro podcast que a gente gravou, a gente ficou o podcast todo chamando ele de Calírio, só no final ele foi corrigir a gente. Curti também fazer esse podcast aqui só de indicações, me puxou da memória. O último ali eu não tava conseguindo pensar no que indicar, e eu lembrei desse filme que eu já assisti umas 5 vezes. Eu falei, bah, vou indicar isso daqui. E foi da hora. Também a parte de que a gente falou sobre os trailers, eu curti a maioria, fora o do Nicolas Cage, né? Ele é novinho, cara. Eita. Ele é novinho. O filme que ele lembra do Nicolas Cage é Kick-Ass, cara. Kick-Ass é da hora. É novinho, cara, é novinho. Nicolas Cage, cara, um astro. O senhor das mil faces. O foda. O sobrinho que todo Coppola queria ter. Continue aí. Gostei de fazer esse podcast aqui. Foi bem diferente dos outros dois que eu participei. E é isso aí, valeu. Então, estagiário foi quase promovido nesse podcast, né? Já que o Luke não tava aqui. Então, obrigado pelos dois estarem aqui. Obrigado, Carleiro, por aceitar o convite. Foi um podcast bem legal. Falamos sobre coisas muito boas. Falamos sobre a Scarlett Johansson nua. Falamos sobre Nicolas Cage. Grande Nicolas Cage. Ah, meu Deus! Falamos sobre filmes que... aparentemente vão ser muito bons, como Planeta dos Macacos do Confronto. Tomara que seja, que eu dei 5 pro trailer. E, pois é. E falamos sobre indicações aí bem interessantes. Esse filme do Orkut, o livro da nossa amiga. Então é isso, galera. Daqui a 15 dias a gente volta. Peço novamente desculpa por não ter o podcast na última quinzena, mas a gente teve problemas que eu já mencionei no começo do podcast. E é isso aí. Até o Yopinantimun 79. Falou. Falou.